em Patos de Minas também, né? Ouvindo o nosso programa, muito obrigado, viu? Aí no Triângulo Mineiro, meu amigo Cadu, em Luziânia, Goiás, muito obrigado pelo carinho, viu? Meu amigo Valmir Lima, em Niterói, Rio de Janeiro, muito obrigado, viu? Valmir Lucena, é cantor, inclusive, compositor, mora em Niterói, Rio de Janeiro, ouvindo o nosso programa, muito obrigado, viu? A minha querida Marli Moraes, em Boa Vista, Minas Gerais, também ligada no nosso mundo sertanejo. Diego Valadares canta um dos grandes sucessos da sua carreira, né? Canta Diego Valadares pra todos os cabra danado. Cabra danado. O garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele entra no baile chamando atenção. As mulheres danadas provoca tesão. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Cabelos na testa, tipo sarado, aonde conversa, joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Mundo Sertanejo. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. A minha querida Juliana Santos, em São Paulo. Um beijo para você, querida, muito obrigado. Minha querida Natália Paiva, em Araçu, Goiás. Ô, Natália, beijo para você, viu, querida? Em Araçu, Goiás, ela sempre interagindo comigo no Facebook. Diz que adora ouvir o Mundo Sertanejo. Natália Paiva, em Araçu. Todos vocês de Araçu, Goiás, muito obrigado, viu? A minha querida Arleide Silva, em Santa Luzia do Paraná, Estadão do Maranhão. É, muito obrigado, viu, Arleide Silva. Ela ouve o programa pela Rádio Tropical FM e diz que não perde um só Mundo Sertanejo. E peço para mandar um beijo para sua amiga Erenice, em Benedito Mendes, né? É uma cidade próxima aí a Santa Luzia. Um beijo para vocês, muito obrigado, viu? Pião Carreiro e Zé Paulo, Porta do Mundo. Música.